Capítulo 89. Salmo de Etã, o Israelita. Cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações, pois sei que o teu amor dura para sempre, e a tua fidelidade permanece firme como os céus. Tu disseste: fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. A ele fiz este juramento: estabelecerei seus descendentes como reis para sempre. Eles se sentarão em seu trono de geração em geração. Ó Senhor, os céus louvam as tuas maravilhas. Multidões de anjos te exaltam por tua fidelidade. Pois quem no céu se compara ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os seres celestiais? Os mais altos poderes angelicais reverenciam a Deus. Ele é mais temível que todos que rodeiam seu trono. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Tu és totalmente fiel. Governas os mares revoltos e acalmas as ondas agitadas. Esmagaste o grande monstro marinho. Com o teu braço poderoso dispersaste teus inimigos. Os céus são teus, a terra é tua. Tudo que há no mundo pertence a ti. Tu fizeste todas as coisas. Criaste o norte e o sul. O monte Tabor e o monte Hermon louvam o teu nome. Teu braço é poderoso, tua mão é forte. Tua mão direita se levanta com força gloriosa. Justiça e retidão são os alicerces do teu trono. Amor e verdade vão à tua frente. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz de tua presença, Senhor. O dia todo eles se alegram em teu nome e exultam em tua justiça. Tu és a força gloriosa deles. É do teu agrado nos fortalecer. Sim, nossa proteção vem do Senhor. Ele, o Santo de Israel, nos deu nosso rei. Muito tempo atrás, numa visão, falaste a teus fiéis e disseste: levantei um guerreiro. Dentre o povo, escolhi para ser rei. Encontrei meu servo Davi e o ungi com meu santo óleo. Com minha mão o firmarei. Com meu braço o fortalecerei. Seus inimigos não o derrotarão. Os perversos não o dominarão. Esmagarei seus adversários diante dele. Destruirei aqueles que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor o acompanharão. Em meu nome ele crescerá em poder. Estenderei seu governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios. Ele me dirá: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha de minha salvação. Darei a ele os privilégios de filho mais velho, e ele será o rei mais poderoso da terra. Eu o amarei e lhe serei bondoso para sempre. Minha aliança com ele jamais será quebrada. Farei que ele sempre tenha herdeiros. Enquanto existirem os céus, seu trono não terá fim. Se, porém, seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem meus mandamentos, castigarei seu pecado com a vara e sua desobediência com açoites. Contudo, não desistirei de amá-lo, nem deixarei de lhe ser fiel. Não quebrarei minha aliança. Não voltarei atrás em minhas palavras. Fiz um juramento a Davi, e em minha santidade não minto. Sua dinastia continuará para sempre. Seu reino permanecerá como o sol. Será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. Agora, porém, tu o rejeitaste e o descartaste. Estás irado com o teu ungido. Renunciaste tua aliança com ele e jogaste sua coroa no pó. Derrubaste os muros que o protegiam e destruíste as fortalezas que o defendiam. Todos que por ali passam o saqueiam, e ele se tornou motivo de zombaria para seus vizinhos. Tu fortaleceste seus inimigos e lhes deste razão para celebrar. Tornaste inútil sua espada e não o ajudaste na batalha. Acabaste com seu esplendor e derrubaste seu trono. Fizeste-o envelhecer antes do tempo e o envergonhaste em público. Até quando, Senhor, esta situação continuará? Acaso te esconderás para sempre? Até quando tua ira arderá como fogo? Lembra-te de como minha vida é curta, de como é vazia a existência humana. Ninguém vive para sempre, todos morrem. Ninguém escapa das garras da sepultura. Onde está, Senhor, o teu antigo amor? Tu o prometeste a Davi com um juramento fiel. Considera, Senhor, como teus servos passam vergonha. Levo no coração os insultos de muitos. Teus inimigos, Senhor, têm zombado de mim. Zombam do teu ungido por onde ele vai. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém.